Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Conversas Aleatórias, edição para 12 de maio de 2013, edição número 37. Ora, como é habitual, e já pela 37ª vez, desde que a 1 de setembro de 2012 nos iniciamos, estamos aqui três presentes. Ora, eu, o Joaquim Pereira, que ainda já aproveito para dizer uma boa tarde. Muito boa tarde a todos. E o Nuno. Muito boa tarde a todos. Perdoem aqui o Carlos Bonaparte se não sei coisa com coisa, porque ele chegou ao bocado, teve de madrugada toda a fechar a vitória do Benfica sobre o Porto, e só chegou ao bocado. Se vocês, caros ouvintes, permitirem ouvir alguma coisa tipo... Foi o Nuno a levar com uma garrafa de água na cabeça. Mas aí ouvem vídeos a partir, pronto, simular que o vídeo parte é completamente... Pronto, é isso, está o vídeo partido. Pronto. Continuando. Ora bem, o tema de hoje, a comunicação, não vou dizer propriamente a comunicação social, mas a forma de comunicar em termos gerais, quer no antes, quer no agora, diferenças, recordações, opiniões. E começo pelo Joaquim. Joaquim, posso interromper-te? Força. Como é que tiveste essa ideia? Também gostava que contasses aos nossos... Ora bem, eu ao longo desta semana estive a recordar vários publicitários antigos, mais da RTP, porque é a televisão mais antiga portuguesa, e estive a recordar vários reclames dessa altura. Os reclames, as musiquinhas que levavam para o intervalo, já que eu tenho memórias, em alguns dos casos, ainda nem tinha 3 anos sequer, não é? Ou seja, lembro-me de coisas de... Jingles são separadores. Por exemplo, do 89. Por exemplo, eu lembro do 89. De alguns canais da RTP. Anos 90 também, quando tinha 3, 4 anos. E pronto. E tive a ver isso e foi por aí que me surgiu o tema. Pronto. Só para esclarecer aqui o Joaquim, que ele estava a perguntar aqui ao lado do microfone. Jingles são separadores, são, não é? Separadores. Podemos traduzir para português como separadores, não é? Exato. É isso mesmo. Estou a perguntar ao Carlos no fone, sim, para dar a pensar sim. No Benfica. Não. Não, estava aqui a preparar a garrafa d'água. Ah. Também. Mas jingles são separadores, não é? Traduzindo. Sim, podemos dizer que sim. Então que músicas é que estava a falar? Aquelas músicas que... Cada produto tinha exclusivamente seu. As músicas a acompanhar os anúncios. Ah! Carrefour é incrível, nos peças em batida. Ou então aquela... Candeeiros bem bonitos, modernos, originais. Quem, não sei quê... Compre nas rádios Vitória, não se preocupe mais. Ou então, quem quiser estar na moda, quem quiser comprar roupa justa, entre na casa Pires de Almeida, Pires de Almeida, na rua Augusta. Está. Não, mas cada reclama tinha assim uma musicazinha para cativar mais. Eu gostava era do reclamos do Capitão Iglo. Quem? O Capitão Iglo. Que é do Jorabinho. Ah, isso não. Isso já é mais moderno. Isso é do nosso tempo. É do tempo dele. Ah, e as músicas da. Havia um reclame muito chique dos anos 60, aos anos 70, que era do Caprissoni. Caprissoni! E depois tinha lá um miúdo francês a falar, e depois é que falava a português, o produto deve ser originalmente francês. Caprissoni é o sumo, não é? É. Aquele também numas embalagens maleáveis. Meio moles aquilo, mas é giro. E então o Caprissoni, então aquilo tinha um anúncio em que ele era francês e tinha um miúdo francês a falar primeiro e só depois é que entrava em português a dizer Caprissoni, vida que os miúdos gostam. Então porquê é que o francês falava? Porque a firma era francesa. É, talvez, e assim, não sei se tu te lembras, por exemplo, de alguns reclames, isso acontecia. Por exemplo, se acho que isso acontecia com o. Quando a Nokia lançou os televisores. Quando é que é? A Nokia lançou os televisores. Havia alguns reclames, e não era só esses. Há televisões da Nokia? Então não há, a Nokia Paulo Plus. Que até diziam que tinha aquela visão tipo de cinema, mas em casa e não sei o quê, e o formato 16:9. Pronto, e foi a invenção da Nokia, digamos assim. E então, alguns reclames da Nokia, e não só, lembro do Volkswagen, que eles tinham lá um trechozinho alemão qualquer. E cá está. E havia muitos reclames na altura em que era assim, como o reclame era originalmente estrangeiro, ou inglês, ou francês, e eles, portanto, tinham as palavras inglesas, só no fim é que diziam as coisas em português, ou então mostravam as duas. Volkswagen, que é o carro do povo. Das Auto, por exemplo. Eu gostava da maneira como na televisão se mandava as crianças ir para a cama. Vamos dormir, vamos dormir, bons sonhos para vocês. Isso era um anúncio para as criancinhas. Mas lá está, nós hoje estamos a falar de comunicação. E era era a maneira de comunicar aos meninos. Não, desculpe. Então vou-me embora. Então vá, eu não gosto de ir também. Você não gosta de mim? Até já. Não, não gosto de ir, você não gosta de mim? Até já. Vamos embora. Daqui a um minuto já estás tu. Pronto, no início ias perguntar alguma coisa, falar alguma coisa ao Joaquim. Eu interrompi para variar. Ah, não, ia perguntar ao Joaquim o que é que. Pronto, uma vez que já cá está há mais tempo do que eu e o Nuno. Um bocadinho só, não é? Só um bocadinho. Não, não. 28, não, está certo. Que ideia é que faz da televisão de há uns anos atrás? A televisão, sobretudo, porque a rádio também, enfim, acabou por não evoluir muito. Ou não tanto com a televisão, que evoluiu muito mais foi a televisão. Eu talvez já uma pergunta, ouvia mais rádio ou televisão? Anos 50, 60? Anos 50 não. Não, 50 não, pronto. De 60 e 70 era mais rádio ou mais televisão? Eu, essencialmente, fui sempre um coladinho ao transistor. Mesmo a trabalhar, tinha sempre um rádiozinho ao pé de mim. E, por conseguinte, só, mesmo já depois de aparecer a televisão, claro, ainda hoje uso muito a rádio, mesmo de noite. Conclusão, apareceu a televisão, claro, naquelas horas que nós estamos preparados para dormir, ou porque há algum programa que interesse, seja de dia, mas só à noite, e algumas coisas poucas. Acerca da comunicação antiga e a moderna. Eu sou um pouco faccioso porque nos meus tempos não havia as técnicas que há hoje. E então isso obrigava a que os produtores, os autores, tivessem de engendrar situações para poderem efetuar uma comunicação aceitável. Aceitável que, em muitos casos, era muito boa. Nos tempos... Com a porta dos dentes, não é? Que levantava a cadeira com os dentes. Ah, e o restaurador ao leste... Basta um sinal culto. Dentes fortes, gengivas sãs. E os... Eram os publicitários... Fugindo agora à comunicação em geral, mas especificando na publicidade, eu tive. Foi sempre a minha lida. Lidei muito com eles. E eu admirava os que criavam os anúncios. Eram precisos muitas células cerebrais para... Esta foi forte. Muitas células para engendrar um anúncio. Um anúncio que chegasse aos ouvintes, naquele caso de rádio, e mesmo até nas revistas, nos jornais, etc. E já que lidou com muitos deles, também nos anúncios a produtos era preciso ter cuidado com a censura? Ou facilmente se desviava sem pegar em coisas que pudessem... Estou a falar em palavras. Porquê é que eu estou a falar? Ainda não tenho no programa que ver com o Carlos. Tivemos a falar sobre o hino do Benfica. O hino, o Luís Pissarro. Ou seja, bem difícil. Antes havia um que foi censurado por um Salazar em 42. Porque tinha o Avante. Que não tinha nada a ver com política, mas o título era Avante para o Benfica. E o que eu estou a perguntar é se, claro, se nos anúncios havia essa preocupação ou facilmente. Não havia ligação. Isso havia sempre, okay. Por exemplo, não se podia dizer vermelho. Sim, era ser, comum. Tinha de ser encarnado. Sim, sim. Claro que, os publicitários, automaticamente. Já era automático. E como aquilo era pago e bem pago pelos clientes, não se iam meter em alhadas, porque além de se prejudicarem eles próprios, os próprios clientes também sofriam as consequências. Portanto, automaticamente a coisa já estava de tal maneira enraizado que dificilmente passava assim uma palavra mais esquisita. Não quer dizer que às vezes, por causa de uma gralha, quer quem trabalha a escrever ou então nos jornais, revistas, etc., o tipógrafo ou o compositor tipográfico muito facilmente se engana a pôr uma letra ou a faltar uma letra. Só acontece a quem trabalha. Claro. Quem anda lá. Claro que naquele tempo havia, antes dos artigos, os anúncios, sei lá o que for, irem para a produção, para a impressão, havia um revisor de provas. Quer dizer, a ver se havia erros, se havia gralhas, se havia isto aqui, para não haver problemas. O que não quer dizer que a coisa às vezes falhava. E houve um que no jornal saiu por causa de uma falha de uma letra, saiu um palavrão. Eu posso dizer que era era anúncio a colchões. E não se riam que isto é feio. Ai, ai. É. Saiu o C, foi. O segundo C. Claro. Foi logo o principal. Ora, esse deu uma bronca. Claro que não houve consequências. Não sei se internamente, dentro do jornal, tanto o revisor, principalmente o revisor. Estou a imaginar o anúncio, os melhores colchões são aqueles que não quebram, mas sem a ser. Essa foi a que me ficou mais marcada. Eu, inclusive, durante muito tempo. Os melhores colchões são aqueles que dão bom suporte. Além da profissão que eu tinha dentro da gráfica, que era. Ai. Não conheço mais. Era uma gráfica, uma das 50 que você trabalhou. Pois. Era montador, desenhador, etc. Também houve uma altura que acharam que eu tinha assim uns conhecimentozinhos básicos de português e puseram-me também a revisor. É uma responsabilidade muito grande porque às vezes, por exemplo, num livro, a madeira foi descoberta em 1149. Não foi. Se eu puser em 1949, e a gralha passa. Eu, por acaso, tenho um livro de história em casa que tem essa gralha. Ora, não é só ver se a palavra está bem ou mal escrita, ou se o acontecimento se deu naquela altura, ou se foi aquela personagem, ou esta coisa toda. O revisor de provas tinha de ter uns conhecimentos vastos e de estar servido por calhamaços, geografia. Não era só saber ler. Não era só saber ler, a ver se estava. Saber agora. Claro, às vezes havia certas situações que ele tinha de ir examinar um livro, referente ao assunto. Hoje, o que é que se faz? Hoje vai-se ao computador e pronto. E é por isso que muitas vezes uma pessoa está a ler no jornal, eu falo nos jornais, que é o mais corrente, está a ler no jornal e apanha cada uma, que aquilo não passou pelas mãos de revisor nenhum. Se o computador não escreve a palavra bem, o fulaninho está a escrever com Neto Freitas, até logo, e seja o que Deus quiser. Por exemplo, a separação de linha. Uma palavra não cabe na linha, muda de linha. Antigamente havia a regra por onde se podia separar a palavra. Hoje, dentro da própria sílaba, separa-se a própria sílaba. Não. A regra de mudar de linha como? Era separar sílabas, se não coubesse a palavra toda. Pois, mas hoje. E não se deixava só uma linha numa. Uma letra numa linha. Mas hoje, há palavra o VRA. Não cabia na mesma linha, mas cabia o V. Termina no V e só para o outro lado do D. Ah, isso nunca vi. Aí eu mostro-te muito. Só se foi falha na altura, isso por acaso nunca vi. Separar assim as sílabas erradamente. Por isso é que eu fiquei muito magoado, não só agora com a nova ortografia, que para mim não existe, eu continuo na minha ortografia, mas a responsabilidade de quem está a executar um livro. Tira o cuidado destas situações. Não há. Nós sempre estava a comentar com o meu diretor e ele é que me disse que foi uma profissão que deveria existir e há muito que acabou nos jornais. Foi a profissão de revisor. E ele a falar nisso. Há pouco tempo saiu uma notícia no Jornal de Notícias em que dizia que havia trabalhadores da Carris a desmaiar de fome. Mas isto não é para não. Mas há uma altura na notícia. Aqui não tem problema a ver com ele, mas tem mais a ver com a questão das palavras que se utilizam. Ah, e tal, como é que é? Numa situação, ou seja, eles ganham uns 800 euros base e tal, mas também há casos em que a cara metade perdeu o emprego. E a cara metade, isto é uma notícia. Eles também estão a contemplar as amantes, as namoradas e as pessoas que a gente gosta. Porque eu interpreto que quando há uma questão familiar, ou é companheiro, ou é mulher, ou é companheiro, ou é marido. A cara metade. A cara metade é a esposa, isso é o banal. Mas para uma notícia, é uma não coisa. Carlos, nesse aspecto, eu falo um bocadinho mais de prática no assunto. Não é que eu tenha muitas caras metade, só tenho uma. Tinha 3 quartos e oitavos e não sei o quê, mas metade só tinha uma. E ainda tenho. Conclusão. Esse cara metade é um termo muito português e que se pode aplicar perfeitamente. Por exemplo, há certas palavras que entraram na cabeça das pessoas. Ah, não se diz isso porque parece mal isso. O parir. A mulher está a parir. Não, isso é só são os animais. E que somos nós, não animais? Inclusive, médicos parturientes utilizam o termo parir, porque parir é o natural, é mesmo próprio dos animais. E o homem, ou neste caso a mulher, é um ser humano, é um animal. Por conseguinte, isso. Mas as pessoas, há certas coisas que puseram. Um tabu, ai não se diz essa palavra. Claro, não estou a falar nos palavrões, não sei. Não é por aí, mas ficar a metade é muito menos explícito para um assunto que é grave, muito menos explícito do que. Cara metade é o quê? Cara metade é a pessoa que está connosco, tanto pode ser a amante, como pode ser a namorada, eu associo a cara metade logo. Sim. Não, é de qualquer das maneiras. Claro, não é preciso saber se é a esposa, se é a namorada, se é a companheira. Olha, ainda mais me dás uma razão. As uniões de facto. Os amantes, essa coisa. Se eles vivem em comunhão, é a cara metade. Não é preciso ser casado para ser cara metade. Qualquer par, por exemplo, até dois homens ou duas mulheres que estejam juntas, são as caras metades uma da outra. Exato, assim, a expressão não está correta. Agora, parece-me que para um jornal. Já ia especificar mesmo o grau de parentesco. Era a esposa. Não, uma companheira ou companheiro. Lá está, uma companheira. Uma companheira pode ser de passeio para irmos às berlengas. Não, cara metade, eu digo. Olha, eu, por exemplo, eu escrever cara metade, escrevo a antiga portuguesa, com hífen. Porque se for cara metade, são duas coisas separadas, não é mesmo? Cara metade. É uma palavra só. Por acaso, estamos a falar de comunicação de jornais, há uma coisa que eu tenho reparado nos últimos tempos, porque tenho lidado mais com. Bem, eu vou explicar. Há um acidente, morrem 3 pessoas. Sim. Os jornais, e estão nos jornais, dizem a identidade e a idade das pessoas, o nome, ou não devem dizer? Então, acho que quando é morto, devem dizer. Isso. Porque, nós cá temos sempre. Houve 3 mortos, não sei o quê, dois fritos. Mas nunca dizem o nome das pessoas. Dizem, dizem. Nomes? Às vezes dizem. Olha, ainda ontem. No mundo do vídeo. Ainda ontem me lembro um acidente de qualquer. E vi lá logo das vítimas e essa coisa toda. Quantos anos tinhas, onde é que eras, a terra tal, não sei o quê, tal, tal. Tinha mais... os elementos, tinha os elementos todos. Aqui é mais difícil ver, mas se formos ao Brasil, é direto. Vai logo, tal, o nome completo, a idade e de onde são. É difícil. Eu acho que no jornal, 50, eu não digo, isto é a minha cabeça a medir assim por alto, mas já passo metade, meio por meio, com quanto... Há uma parte, alguns que vêm a notícia porque eles conseguiram no local, ou mais tarde, antes da notícia sair, consultar a identidade dos acidentados e nesse caso eles conseguem. Agora, quando não conseguem identificar quem são, quem não são, não sei quê, isso não põem. Mas quando conseguem identificar, eles põem, não há crise. Sobretudo na televisão, não costumo ver eles a dizerem. Na televisão não é tanto. Há três filhos, há dois mortos. Na televisão. Ninguém está a dizer que era meio tamanho. Na televisão, eu também não me lembro de ver a identificação das vítimas. Mas no jornal, nos jornais, tem quase sempre. Olha, e agora, foi há dias ali na. Aqui na VCI. Já não era a PCI, já é a 28 a estrada que já vai saía para o Freixeiro. Saía para o Freixeiro. Que o Freixo. Também foi um dos. Foi um dos acidentados. Morreu uma pessoa. Foi o condutor do. Foi o causador do acidente. Captou, é que não era? Quer dizer, pelo que vinha no jornal. É o que dizem. É o que dizem. O que estava lá escrito e ilustrado. Mas passar, foi o que disseram aos jornalistas. É o que dizem. Claro. Testemunhas, com certeza. E talvez a polícia também identificasse coisas assim. O gajinho ia na faixa da direita e meteu-se à frente do carro do Freixo. Claro, o Freixo que também devia ir devagarinho, isto penso eu, sem comentários. Claro, apareceu-lhe coisa e ele, pumba, empurrou a carrinha. A carrinha foi bater noutro carro. Mas, lá está. Neste caso, a vítima foi o causador do acidente. Agora, é curioso porque o Carlos explicou no início porque é que se lembrou desta ideia para o programa e eu também, nos últimos, talvez quinta ou sexta-feira, pensei num tema, neste tema, basicamente. Não pensei tanto em anúncios ou como eram os anúncios ou não e rádios, mas pensei como era a comunicação com as pessoas há 40 anos, por exemplo, e agora, 50 anos. Porquê? Porque, creio que foi na sexta-feira, se foi na quinta, pronto, ok, então sexta-feira faria 100 anos que o João Vilaré faria 100 anos. Celebraria o seu centésimo aniversário. Não, faria 100 anos que ele faria 100 anos. Faria 100 anos. Se João Vilaré celebraria o seu centésimo aniversário, caso fosse vivo. Ah! O senhor doutor, não sei se realmente eu vi assim umas imagens a falar do Vilaré. Não sei se foi na quinta ou se foi na sexta, mas acho que foi na quinta. Foi na quinta, mas foi na sexta, não interessa. Hoje é domingo. Não sei se foi na quinta, foi na sexta, 100 anos. E eu lembro-me da sua célebre postura, em que estava um piano, contar as coisas, lá para cá, suas histórias e tal. Pensei também no Vitorino Mésio, se bem me lembro e tal. E ao cá falamos da falta que faz um revisor para, às vezes, ser mais correto as notícias, serem mais corretas as notícias que lemos. Mas eu também pergunto a falta que fazem pessoas assim para termos um outro tipo de comunicação. Mas depois também penso, aquela gente a falar como falava hoje, quantas pessoas iam estar a ver? Porque hoje o que interessa é pôr um lixo e fazer barulho e gritar. São parênteses. E eu depois tenho outros parênteses. Lembrei-me agora de uma coisa. Há um jornal que pertence ao Jornal Nordeste e não é o único, com certeza. Mas há um Jornal Nordeste que tem revisores. Eu estava a lembrar-me disso, porque conheci uma pessoa que trabalhou lá e o Jornal Nordeste tem revisores. É porque tem tempo para isso. É um jornal que é mensal? É semanal. É assim, ou seja, eles têm notícias diárias online. Não, mas em papel. Mas em papel é o jornal. Aqueles regionais só. Não sei, uma vez. Aqui é Trás-os-Montes? É Trás-os-Montes, Nordeste. Serve ali toda a região de Trás-os-Montes. Podia ser só Bragança? Não. É de Bragança e Vila Real e é por aí. E eles têm revisores. E para além disso, ou seja, eles têm que fazer as notícias para a rádio, porque têm a Brigantia, têm que fazer as notícias para a rádio, que é todos os dias, para a internet, que é todos os dias, e também para o jornal, pronto, que é o semanário. Mas para todos eles têm sempre um revisor, todos os dias. Escrevem notícias, elas estão sempre a ser, elas são sempre revistas antes de serem colocadas. Posso usar um termo técnico? Sim, quero ver. São revisadas, porque é de revisar. Pois, não de revista. Revistadas. Agora, era só a comunicação. Será que faz... Era outra coisa. Sim. Ainda não acabaste. Não, estava a pensar no depois realmente no revistar. Outra coisa é quando a gente vai no aeroporto, se me revistado. E a revista na tropa? Será que faz falta alguém falar para a multidão de um modo mais educado, mais recordar mais coisas, contar outro tipo de histórias e falar de uma outra forma? Ou isso já não encaixaria na maioria? Posso falar? Não bate agora. Daqui a uns anos vai bater no fim do programa. Ora bem, nos tempos em que estávamos na escuridão, na noite tenebrosa, apareceram uns comunicadores que conseguiram atrair as tais pessoas incultas, analfabetas e tudo mais desse género, que era a maioria. Que era a maioria. Pessoas que, se uma pessoa visse, se nós víssemos na rua, era cara, brutamontes mesmo. Mas quando chegava aquela hora daqueles indivíduos falarem, o padre, parlas linguísticas do padre, já não me lembro agora o nome, o Vitorino Mésio, o Vilaré, e na música, o do povo que lavas no rio, Pedro Homem de Melo, o Jorge Alves, como dizia. E aí já é um outro nível. Estamos a falar de cultura. Os Alves era cultura popular, revistas. Não, mas falaste tu daqueles planinhos, estar ali encostado. Falavam, contavam histórias. Quem é que se lembrava de ouvir ou ler um poema? Ah, isso tem algum jeito, não tem pés nem cabeça. Mas quando o Vilaré começava ali encostadinho ao piano e o irmão a dar ali uns toquezinhos, toda a gente, deixa ouvir. Claro, porque isto passava-se no tempo, é que os televisores eram só nos cafés. Eram poucas as pessoas que tinham televisor em casa. E então a malta ia para ali. Eu muitas vezes como se fosse um desafio de futebol ou qualquer coisa. Eu muitas vezes imagino como era um ambiente no café, todos em volta de uma televisão e a mandar esse canal uns aos outros para poderem ouvir. As pessoas não imaginam, mas todas se respeitavam, porque era aquilo. Ah, isto é cultura, isto não interessa. Não havia um só que dissesse isso. Também era novidade, nunca tinha. E não é isso. A maneira, por exemplo, as conversas que o Nemésio tinha. Ele estava ali com aquelas conversas disto, como nós estamos aqui, nós é umas conversas chaladas sem pés nem cabeça, estamos para aqui a dizer coisas. Quem é que diz isso? Digo eu, que sou autor. O Vitorino, neste caso, homenzinho a falar dos mais diversos assuntos. Epá, as pessoas ficavam ali cativados. Não só pela maneira de falar, mas até muitas vezes pelos próprios temas. E então o padre a falar de como se escrevia em português, porque é que se escrevia assim, porque é que se escrevia assado, mas ele tinha um quadro onde exemplificava. Está na escola? Era como se estivesse na escola. Pá, havia uma comunicação e as pessoas gostavam daquilo. Hoje, como estamos naquela virodisco que seja. É sempre o seja o Deus quiser, porque eu sou ateu. Vira o disco e toca o mesmo. As pessoas hoje não vivem. Antigamente vivia-se os bocadinhos que se tinham, dava-se apreço a isso. Hoje vive-se numa ilusão, numa fantasia. Vive-se. Olha, seja. Eu ainda sou do tempo em que a televisão fechava à 1 da manhã. Porque eu sinto-me um felizardo enorme pela altura em que eu nasci. Eu nasci. Eu digo-vos, eu acho que nasci na melhor fase do século XX e da história à escala global. Porque, final da década de 1980 e durante a década de 1990, por lá do mundo vivia um estado de graça, não é? Com a queda de todo um lado, não. Mais ali para o leste da Europa, não foi propriamente o estado da graça à década de 90. Sim, claro, mas em termos globais, estou bem, em termos globais. Se fosse a Timor, também não foi muito melhor, nem foi partido numa certa altura. Não, mas estou falando em termos globais, ou seja, na esmagadora média das partes do globo. Sim, vamos lá ver. Houve, apesar de tudo, uma paz maior, portanto, e não é só isso. Aqui na Europa, por exemplo, houve uma evolução bastante harmoniosa. E bastante notável, não é? Estás a falar em 70? Estou a falar em 90. Ai, 90. Houve uma evolução bastante, enfim, bastante notória. Fosse ou não com o dinheiro que nós não tínhamos, isso não estava para a altura, eu não sabia nada disso, não é? É, estava cá a comprar pelo. E então, não, mas quando realmente se começou a ter televisões em casa, quando chegou a minha casa a primeira Intellivision, que era uma consola de jogos. A 4 bits na altura já havia até 16 bits, mas eu só tinha uma de 4, que era aquela ligada à televisão, tinha lá um comandinho com um fundo azul e duas personagens, só isso era um jogo de boxe. Pronto, e lembro-me, e ainda sou do tempo, ainda mesmo pá, em 94, 95, em que a televisão fechava à 1 da manhã, RTP1, RTP2 fechava mais cedo e abria mais tarde, mas a RTP1 abria, não sei o que era, acho que abria às 7 da manhã ou às 8, e depois houve uma altura que a RTP abria às 10 da manhã. A RTP1 abria às 10 da manhã, depois é que abria mais cedo. Mas eu lembro que para em 92, talvez a RTP abria às 10 da manhã, 91, 10 da manhã, e fechava à 1 da manhã. E eu mesmo acontecia, e depois eu perguntava mais cedo, mas acontecia muito isso, e eu ainda sou do tempo de ouvir o hino nacional na RTP, a fechar a emissão. Depois chega aquela parte de imagem a preto. E as antenas de Monsanto. Depois apareciam as antenas. Ah, aparecia, não sabia. Aparecia o emblema de RTP no centro. Exato. E aquilo era como fundo das antenas da televisão lá em Monsanto, em Lisboa. Pois mais tarde era aquela coisa das cores, a sequência das cores. Pois, mas isso era quando abria. A sequência do tipo arco-íris. Isso era quando abria, não era quando fechava. Quando abria, que logo de manhã a RTP2 tinha, como altura já para em 98 e 99, que a RTP2 abria. Já tinha praticamente a emissão durante 24 horas, praticamente. RTP2 já abria, acho que era às 10 da manhã também, ou 9. Mas não é nada, eu sou do tempo em que na televisão que se via mais era pedindo desculpa por esta interrupção, e o programa segue dentro de momentos. Isso era na televisão a preto ainda. Mas agora, coisa curiosa, agora estava aqui a bater-me na moita. E tenho dado aqui alguns exemplos de coisas que me lembro que o meu computador conserva do antigamente. E agora estava a ouvir aqui o Carlos a falar, começa às tantas horas, a RTPU, começa às tantas horas, fecha às tantas, e eu não tenho a mínima ideia desses pormenores. Foi coisa que eu não arquivei. Talvez porque não existia. Também já foi, ele estava a falar já da década dos 90. Mas eu há bocado, quando te perguntei qual era a década que o Carlos estava a... Isso era setembro. Porque em 68, foi uma paz na Europa fantástica. O maio de 68. Foi uma paz na Europa em 68? Paz não digo. Se calhar foi mais um momento de libertação, mas paz propriamente não digo. Okay. Foi ao contrário. Foi uma revolução. Foi paz ao contrário. Foi maio de 68. Foi que depois alastrou. Também Portugal também teve em Coimbra. Já vinha de 67. Não, sim, 68 também. Sim, foi. Mas... Eu ainda me lembro de ver depois na RTP Memória umas notícias ainda a preto e branco. Ah, pois, naquele tempo. Ou seja, eles a falarem com alunos. Sim. E é engraçado porque os alunos já tinham aquela voz muito coloquial. É engraçado. É outro nível. Falando em Coimbra, não é? Em Coimbra fala-se assim. 78 foi também o ano desastre quando o Benfica perdeu a final com o Manchester. Já foi o Benfica hoje. Mas mudando isso. O Benfica não foi à final. Estava a ganhar. E depois foi para o alongamento o Bobby Charlton e o Matt Busby. Mas dizia eu que. Era o Matt Busby, o treinador. O Benfica perdeu. Só uma pergunta, só por curiosidade. Aliás, uma pergunta são duas. Quantos tempo, que é uma coisa que eu tenho. Na altura os anúncios, não sei se o Joaquim se lembra, na música, na televisão, tinham tanta música como agora? Tinha. Os anúncios? Sim. Tinha. Ainda há bocado. Deixa eu ver mais a antena de Mónica. Ainda há bocado. Antena 1, Mónica. 90% dos anúncios. Aliás, na rádio, na televisão. Já não tinha tanto. Mas pois, era que eu ia chegar, era que eu estava a pensar na televisão. Os anúncios feitos na rádio tinham quase todos. Eram pequenas peças musicais. Não, mas eu quando pergunto músicas, pergunto. Porque eu tenho muitas vezes a ideia de que na altura se falava, quando se falava, não havia música de fundo. É muitos dos. Na rádio? Não, na televisão. Ah, na televisão não. Na televisão é muito raro. Lá põe uma música estrangeira assim por fundo, mas ligada. O que se fazia na rádio, os. Na rádio havia músicas feitas para efeito. Os faziam os anúncios, como é que se chama? Outra vez que os separadores, os jingles? Não, os que escrevem. Os anúncios. Os que escrevem são os idiotas. Os publicitários. Os publicitários. Os publicitários tinham arranjado autores de músicas e letristas para meterem uma música que se identificava única e exclusivamente com aquele anúncio. Os publicitários. Faziam as suas coisas com as palavras. Havia coisas. Mais trabalho de cabeça, mais criação. Não era coisas mais básicas e fáceis de copiar. É como a TV, buscar os nomes das novelas a música que é visto. Mas a ideia que eu tenho é esta. Por exemplo, vamos imaginar que há um intervalo de RTP. Há um pequeno intervalo, de um programa para o outro, etc. Um pequeno? Faz favor. São minutos e minutos e minutos. Não, na altura, anos 60. Os anos 60. Isso era. Anos 60, um pequeno intervalo e tal. Só que na RTP eles também ainda são mais pequenos que nos outros canais. Sim. Mas, na 2, nem queres comparar. Pois, não é? Então. Não há anúncios. São promocionais. Sim, há teatro, há concertos. Sim, mas. Exato. Mas pronto, mas portanto. Nos anos 60 há um pequeno intervalo e tal, todos reclamam de preto e branco, como é lógico, não é? E nesses reclamos em que, por exemplo, dá a pasta dos dentes e mais não sei o que mais, por regra, havia. Porque a ideia que eu tenho é, quando as pessoas falavam, às vezes podia haver uma música em outra para fechar o reclamo, mas não havia, durante o reclamo, música. Na maior parte dos casos, era em seco. Pois, é a ideia que eu tenho, precisamente. É. A ideia que eu tenho. Mas ainda no comentário que eu perguntei ao Carlos, que eu perguntei ao Joaquim, uma comunicação mais formal, de uma maneira mais educada, já não encaixava hoje em dia? Não. É pensar. Nem por só. E não, não vamos àquilo que já falámos há umas semanas. Funciona em meios alternativos, mas em meios de. Sim. Mas falámos há umas semanas, usando aqui a frase, que o público consome aquilo que lhes dão. Se lhes começassem a impingir, não era nem à noite, mas mais programas do género, as pessoas não iam começar a. Eu vou dizer como é que isso tinha que ser feito. Aqui mesmo. Eu vou dizer como é que isso tinha que ser feito. Isso tinha que ser feito, era os quatro canais à mesma hora, que era para não deixar alternativas às pessoas. Os quatro canais. Eles iam para um dos 50 mil que há na TV Cabo. Mas esses já por si são mais alternativos. Ou são canais de notícias, ou são canais de desportos náuticos. E esses já por si são mais alternativos. Eu acho que não tem remédio. E cada um. Cada povo tem aquilo que merece. E cria o mundo que quer viver. Portanto, se vier um iluminado em tentar implantar uma coisa mais. Um enxotão. Nem sequer. Tem aceitação porque. Nem sequer tem aceitação porque os patrocinantes querem vender. E como querem vender? Vendem aquilo que o povo quer. O povo quer aquilo. Então, admite-se que uma pessoa liga, principalmente os dois canais, já não falo no. na RTP1, que também tem as suas telenovelas, mas... Mas não assim, é mais inclinado. Agora, liga-se a TVI ou a SIC. É desde manhã, no telenovela, telenovela, telenovela, telenovela. Não, de manhã dá aquela coisa educativa com a Fátima Lopes e depois uma pico, mas não os gols, a ver quem grita mais. Pois. Isto não é novela, é pior. E é pior. À tarde temos as tardes da Júlia, mas tardes depois da... seguem-se novelas. Mas estou a dizer, manhã também, não há novelas. Que também são programas e... Mas manhã não há novelas. E as minhas meninas gostam disto? Ah, você vê. E quando vou a fazer o... Como é que o zapping. O zapping. Mudar de canal. Mas eu guardo grandes recordações. Porque eu. Desculpa antes de começar, esqueça-me, puxa. Porque o problema é o coisa das audiências. Ora, é comanda. Antes não havia essa preocupação com a TV que havia, por isso a TV estava sempre na frente. Não havia o problema das audiências. Havia outro cuidado. Porque o que é que faz? Quanto mais uma estação, quanto mais audiência tiver, mais patrocinadores têm. E para fazer isso fazem o quê? Caem no gosto do povo. E eu ia dizer um palavrão. Ainda bem que é só porcaria. Sai porcaria, que é que a malta gosta de viver na porcaria? Ora, vocês oferecem isso? Oferecem. Aliás, é interessante, E temos 5 minutos. E talvez por isso, porque eu ainda sou do tempo em que só havia dois canais. Eu tenho memória de só ter... Aqui o Joaquim é do tempo em que não havia nenhum canal. Sim, exato, está bem. Mas, ou então quando havia só havia dois na rádio, a emissora nacional não ia conhecer. Eu fui... Não... Havia mais. E havia os emissores associados de Lisboa, havia aqui a Orseca, Ideal Rádio. Estou a falar, eu falo no meio da década de 30, não sei se havia isso. Ah, os 30, já havia alguns. Mas as rádios foram inventadas cá em Portugal por volta dessa altura. Mas quando eu nasci, já havia Orseca, oficinas, rádio, eletricidade, não sei o quê. Havia a Ideal Rádio na Rua Pérez Malheiro. E havia mais. E lá em Lisboa havia os Prazeres de Lisboa. O Carlos estava a falar dos dois canais, da televisão. Sim, eu nasci também em que só havia dois canais, não é? E eu talvez então por isso não houvesse essa preocupação, porque além de facto, quando havia. Aliás, uma coisa muito curiosa que eu me lembro de ouvir era quando havia o intervalo, primeiro eram mais pequenos, eram mais, talvez, mas mais pequenos, ao mesmo tempo. Estes programas eram, como é que é dizer? Aliás, além das vezes, eles deviam pegar em cassetes, com certeza. E aquilo às vezes ainda apanhava, ainda, às vezes por lapso, apanhavam o finalzinho do reclame e depois é que começava o outro. Ou seja, vamos lá, dá o reclame A e passa para o reclame B. Mas entretanto, havia o reclame B, estava antes do reclame C, por exemplo. E então, às vezes apanhava entre o espaço do A e do B, o último segundo ou os últimos fações de segundo do C, por exemplo. Era, e lembro-me disso acontecer algumas vezes. E uma coisa que eu me lembro também era, nos intervalos, havia um cuidado na comunicação. Havia palavras, havia música de fundo já. Vocês lembram-se dos interlúdios? Não. Às vezes, os separadores de um programa para o outro, como não se fazia assim tanta publicidade, então metia-se um interlúdio. Regra geral, era um cantor ou uma cantora a cantar uma canção. Entre os programas? Um exemplo? Ah, era? Agora ele estava a fazer os canais. Aqueles artistas, regra geral, assim, artistas com. A mal era pouco. Isso. Era mais francês ou assim. Indiretamente. Mas com a imagem. Eu tenho uma vaga ideia disso. Isso não foi no final dos anos 80. Não, foi antes. Foi antes. Posso ver o que está a falar nisso? É engraçado, que eu tenho uma ideia. Atenção, mais uma chega. A televisão nasceu em Lisboa em 1956. Seis foram as primeiras emissões. Sim, mas nasceu em 57. Em 57. 7 de março. Foi preciso eu chegar lá. Exato. Eu cheguei lá, vamos abrir esta coisa, claro. Está tudo fixe, pode seguir. Claro. E dei ordem para começar. Já sabe que indiretamente lembrei-me uma coisa relacionada com intervalos, no 1 e na 2, que era, estava a dar um programa na RTP1, se começava o 1 na 2, apareciam duas cruzinhas azuis no campo a pescar. Está a começar um programa na 2, se quiser mudar a se quiseres ver. E na 2 ao contrário, quando começava o 1 na 1, tinha uma cruz a pescar no campo. Anunciava que estava a dar, porque a pessoa podia, não sabia a que horas é que aquilo... E estava a anunciar, está a começar o programa, e eles mudavam, quem quiser. Agora, não sei, na televisão, principalmente nos canais AXM, não sei o quê, eles, quando se muda canal, põem programa X, tantos minutos, durante aqui a tantas horas. E a seguir, tal. Tem, há algum. A RTP também faz isso, às vezes. RTP1. Não, mas todos os canais, assim, de séries, AXM, no... Mas porque eles podem prever, não é? Têm em baixo. A Eurosport também tem. Mas às vezes está a dar ciclismo e por baixo está tantas horas que é a hora que está a correr o ciclismo. Mas isso já tem a ver com as próprias caixas digitais neste mercado, e nem o ciclismo. Bom, sugestão de música, eu tenho. Agora, sugestão e eu digo. Porque essa também tinha mais lá. Não, insisto. Está bem. Eu não sei se já aqui ouvimos o hino da abertura da RTP. Aqui neste programa não. Não. Pronto. Eu pensei que ouvimos o hino da abertura da RTP. Mas quando? Vai buscar o do teu tempo e chegar logo o primeiro. Está bem, então vamos buscar esse. Eu estava a pensar em buscar o meu, que até tinha. Que nós já uma vez ouvimos nos corpos dos corpos. Eu sei, o que é que estás a falar? Não sei. É o que é. Pois. Esse é que é o primeiro. É... Não, mas é um instrumental, já dos anos 80. Sabe, pode ser. Não é original. Não, é já um. Pensei que era mesmo o que dava. É o que ele tem. Não sei se ainda tem. Então vamos ouvir o original, porque assim nós ficamos mais contentes. Mas tens a música? E agora vê se está no YouTube. Vai, Enquanto. Já estou aqui a tal, não é teclado, mas você percebe e tal, coisa e tal. Enquanto a gente está a despedir, já está a baixar, já acabou. Já está. Já está para dar a tocar. Já. Bom, para a semana cá estaremos. Boa noite, muito obrigado. Muito boa noite, que está a chover em Cantos na China e nós vamos antes que nos chegue aqui. Uma boa manhã para todos.